andrecidismoral.com.br. Essa é pra bater nos paredões, hein? Chegou! Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas, aquela que representa. Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas, aquela que representa. Escuta esse solinho aí, ó. Eu só lamento por você, viu, pai? Agora para, bebê, se concentra. Devagar você senta. Devagar você senta. Devagar você senta. Senta, câmera lenta. Devagar você senta. Devagar você senta. Devagar você senta. Senta, câmera lenta. Solta o panego! André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas, aquela que representa. Vou te contar uma coisa, eu não sei se tu aguenta. Pode chamar suas amigas, aquela que representa. Agora para, bebê, se concentra. E é isso. Vou devagar você senta. Vou devagar você senta. Vou devagar você senta. Senta, câmera lenta. Vou devagar você senta. Vou devagar você senta. Vou devagar você senta. Senta, câmera lenta. Vou devagar você senta. Vou devagar você senta. Devagar você senta, senta, câmera lenta. Sim. Devagar você senta, devagar você senta, devagar você senta, senta, câmera lenta. Eu não acredito que você acertou mais uma.